O foco da meditação. Qual é? Você sabe? Tem que focar, tem que focar. Você sabe qual é o foco da meditação? É você que está me ouvindo, sabe? Qual é o foco? Tem que focar em alguma coisa. É, numa luz, numa cor, numa coisa, numa pessoa, tem que focar, senão a mente fica vagando igual uma alma penada. E qual é o benefício dessa meditação? Ah, então, tem muitos pontos. E nós temos que aprender todos esses pontos, conhecer tudo sobre isso, senão, como vamos colher o benefício se a gente não sabe nem o que está fazendo? É, a maioria não sabe nem, vai no embalo, né? Maria vai com as outras. E aí, de repente, lá na frente, mas por que eu estou fazendo isso? O que, que eu fui fazer? Quanto tempo eu perdi? Eu só consegui isso, eu não consegui nada. Então, são muitos pontos que nós vamos ver agora. Não, agora não. Nós vamos ver já já no Bhagavad. Tem que falar algumas coisas. Ô, Bimala, não atrapalha não, Bimala. Você está mais atrapalhante que ajudante. É o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 5, verso 11. Vamos ler também o Shrima Bhagavatam e vamos ler a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Então, ah, é verdade, tá vendo? Você me corta, eu me perco. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra no nosso site e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Agora eu tinha que falar sobre o que vai fazer mais no programa para dar tempo da pessoa abrir o Bhagavad Gita no capítulo 5, verso 11 e acompanhar com a gente, Bimala. Nossa, hoje, hein? Coitado dos ouvintes, né? Tem que ter uma paciência aqui, olha, para aguentar as interrupções da Bimala e o chato do Nayana, não é fácil não, hein? Então vamos lá ver o foco da meditação com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Om Agyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Miritandjana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam, Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya eva cha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos tentar cantar aqui o verso 11, né? 11, isso mesmo. Kayena manasa bhujya Kevalair Indriairapi Yogina Karma Kurvanti Sangam Tyaktvatma Shudaye. Tradução, palavra por palavra. Kayena, com o corpo. Manasa, com a mente. Budhya, com a inteligência. Kevalaya, purificado. Indriyai, com os sentidos. Api, até com. Yogina, pessoas conscientes de Krishna. Karma, ações. Kurvanti, eles agem. Sangam, apego. Tyaktva, abandonando. Desculpem, abandonado. Atma, o eu. Shudaye, para o propósito de purificação. Tradução completa. Os yogis, abandonando o apego, agem com o corpo, mente, inteligência e até com os sentidos, unicamente com o propósito de se purificar. Está vendo, Bimala? Por quê? Os yogis, os meditadores, mas meditadores de verdade, não é, são muitos detalhes, né? São muitos detalhes, por isso que a gente precisa de um mestre espiritual autorizado, qualificado e competente para nos guiar. Senão a gente se perde no caminho, nos detalhes, no oceano de conhecimento, né? Os Vedas é um oceano de conhecimento. E se a pessoa se joga nos Vedas sozinha, ela se perde como uma tábua no mar, fica vagando aí. Então, agindo em consciência de Krishna para a satisfação dos sentidos de Krishna, qualquer ação, seja com o corpo, a mente, a inteligência ou até com os sentidos, é purificada da contaminação material. Mas olha o detalhe, não é só agir com o corpo, a mente, a inteligência e o sentido. Não, agindo em consciência de Krishna. A consciência de Krishna é uma ciência. E aí, meu amigo, entra de novo a orientação de um mestre espiritual, seja ele instrutor. No começo, né? No começo, nós temos contato com os mestres espirituais instrutores, que é todo aquele devoto que já foi iniciado, que está seguindo um mestre espiritual e que já aprendeu como fazer. Aí ele pode instruir outras pessoas. E como que a gente aceita esse mestre espiritual? Automaticamente, se você aceita a instrução de um devoto, automaticamente ele já se torna seu mestre espiritual instrutor. E nós podemos aceitar muitos, ilimitados mestres espirituais instrutores, desde que eles estejam em consciência de Krishna, desde que eles estejam na sucessão discipular, seguindo regras e regulações. Aí a gente vai entrar em contato com a consciência de Krishna, e a gente vai aprender sobre a consciência de Krishna, e aí a gente vai conseguir fazer essas coisas. Parece complicado, não parece? Mas é muito simples. É tão simples que toda semana a gente convida as pessoas para entrar em contato com a consciência de Krishna, cantando, dançando, né? Comendo, bebendo, falando com os devotos, naturalmente, espontaneamente, agradavelmente. Então, parece uma coisa complicada, mas é muito simples, é só entrar em contato com os devotos, se associar com os devotos, os seguidores fiéis de Prabhupada. Aí tudo vai acontecendo naturalmente, sem loucura, sem sacrifício, sem loucura, né? Naturalmente, espontaneamente. É porque todos nós já temos dentro do nosso coração essa consciência de Krishna, esse serviço prático e amoroso a Deus. É o que nós somos, servos eternos de Deus. A gente só vai reviver isso. E isso se revive naturalmente, espontaneamente, na prática. Não há reações materiais resultantes das atividades de uma pessoa consciente de Krishna. Portanto, agindo-se em consciência de Krishna, pode-se facilmente executar atividades purificadas que são geralmente denominadas sadachara. Shri Rupa Goswami, em seu Néctar da Devoção 1.2.187, descreve isto como se segue. Prabhupada cita o verso e nós vamos ler a explicação e a tradução. Uma pessoa agindo em consciência de Krishna, ou em outras palavras, no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Uma pessoa agindo em consciência de Krishna, com seu corpo, mente, inteligência e palavras, é uma pessoa liberada mesmo dentro deste mundo material, ainda que possa estar ocupada em muitas assim chamadas atividades materiais. Está vendo? Então é aqui que muita gente se perde, né? Então não importa se a gente está dentro de um templo ou fora de um templo, né? Se a gente está em contato com a consciência de Krishna, se a gente segue regras e regulações, não importa onde estamos, se estamos dentro ou fora de um templo, o importante é estar dentro da consciência de Krishna. Olha os sintomas de quem faz isso. Esta pessoa não tem falso ego, nem acredita que é este corpo material, nem que possui o corpo. Entende tudo, né? Então tem muitos exemplos. Um exemplo que a gente está sempre fresco na memória é o devoto puro, que foi pai de Prabhupada. O que ele fazia? Para as pessoas comuns, ele é um vendedor de roupa, um vendedor de tecidos. Que devoto? Não é devoto, não. Para a maioria, nem devoto de Deus ele é, né? Então, só quem conhecia mesmo o pai de Prabhupada, de verdade, poderia ver que ele era um devoto puro de Deus. Mas, para as pessoas comuns, ele era um vendedor de tecidos, que só cuidava da família, não fazia mais nada, né? Ele ia para a lojinha dele, vendia os tecidos, voltava para casa, ficava com a família, não fazia mais nada. Essa era a vida do pai de Prabhupada, um devoto puro de Deus. Só que felizmente nós estamos vendo, né, o pai de Prabhupada pelos olhos de Prabhupada e por dentro. O que Prabhupada falava, Bimala? Falava que ele acordava, o seu pai estava fazendo adoração a Deus no altar de casa. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Prabhupada ia dormir, o que o pai dele estava fazendo? Adorando Deus no altar de casa. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Então, inclusive, Prabhupada comenta, né, que, na verdade, a vida do pai dele era adorar Deus. E não, para as pessoas comuns, era vender tecido e cuidar da família. Então você vê, né? Olha aí um exemplo de um devoto puro de Deus e a vida dele que ele levava. Outro exemplo, Bhaktivinoda, e por aí vai, um monte de exemplos, né? O senhor Chaitanya tinha devotos que eram barbeiro, tinha um barbeiro que era um devoto puro de Deus, outro era governador, e por aí vai. Então não importa onde você está, em que nível da sociedade você está, importa se você está em consciência de Krishna ou não. Se você está seguindo regras e regulações ou não. Então uma pessoa assim, ela sabe que não é este corpo e que este corpo não pertence a ela. Ela mesma pertence a Krishna. Está vendo? Tudo isso é meditação. Meditando nisso, fazendo isso, vivendo isso. Isso é meditação integral e não meia horinha. Meia horinha fazendo um exibicionismo de ginástica, né? Isso aí não vai levar ninguém a nada, transcendentalmente falando. O máximo que ele vai conseguir é parceiro sexual e corpo saudável, né? Fazendo ginástica. que as pessoas acham que é meditação. Ela mesma pretende, eu gostaria de fazer essa ginástica, Bimo, se não tivesse tanta falação, tanta papagaiada, tanta loucura, né? Tanta especulação. É uma ginástica boa, eu já vi, é uma ginástica boa. A Tai Chi Chuan também é boa, é, qualquer ginástica é boa. A melhor ginástica é todos os dias, às 4 da manhã, acordar, tomar banho e cantar e dançar para Deus. O programa de Prabhupada é completo, né? Se a pessoa faz, ela tem academia de ginástica, ela tem tudo para o corpo, para a mente e para as palavras, né? É um programa completo. Então, o programa completo de Prabhupada, quem faz o programa completo de Prabhupada não precisa mais nada, porque inclui tudo. Mas voltando ao ponto aqui, sem sair do ponto, ela mesma pertence a Deus, Krishna, e o corpo também pertence a Deus, Krishna. Quando ela aplica tudo que é produzido do corpo, da mente, da inteligência, das palavras, da vida, dos bens e etc., tudo que possa ter dentro de suas posses para o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, ela se ajusta a Krishna imediatamente, ela fica una. Ela fica una com Krishna e despojada do falso ego que leva a pessoa a crer que é este corpo material e etc. Este é o estágio perfeito de consciência de Krishna. Então é assim que funciona, tá vendo? O foco da meditação é esse aí, Krishna. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. E o Bhagavad Gita como ele é está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então vai ter que pagar, não tem outro jeito, né? Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, Purana Imaculado, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já apareceu aqui a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, que vamos ler no final do programa, se Krishna deixar. E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Desce mais 4 livros aí que você encontra o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Já encomenda uns 2 ou 3. Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então vamos ler o que nós vamos fazer, Bimo. Tem aniversário? Tem alguma coisa para falar? Não. Não tem mais nada para falar, então tá bom. Ah, já tá atrasado. Tá bom. É, se tivesse tempo, falaria. Leria passatempo, falaria de passatempo, tá, mas não tem tempo. Tá bom, então tá bom. Então vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhisatam Nasta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhaktir bhavati naishtiki. Estamos lendo o Shrima Bhagavatam, canto 4, capítulo 29, onde estamos. Conversas entre Narada e o rei Pratinabarri. Paramos onde, hein? brincadeira. O mesmo ponto, hein? O serviço prático e amoroso a Deus começa a partir da fase neófita, a fase de seguir regras e regulações. Parece brincadeira, nós estamos abrindo agora, né, de uma época para cá. Faz pouco tempo a gente está abrindo o Bhagavad Gita a olho. A esmo, Bimala. A olho. De qualquer jeito, a gente pega o Bhagavad Gita e abre assim, é esse verso. Geralmente tem um ou dois versos, ou um verso, é esse aqui. É esse aqui. E a gente abriu o Bhagavad Gita e falou tudo aquilo, né? E agora parece uma continuação, né? O serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, começa a partir da fase neófita, a fase de seguir as regras e regulações. Agora, tem gente que acha que é igual, materialmente falando, é igual achar que um bebezinho que teria que ir para o maternal, já é um PhD, já vira um PhD na vida, né? Tem gente que acha que pode dar esse pulo aí, né? Já entra sendo PhD, ou um doutor, um doutorado, já entra no doutorado. Não, ninguém faz isso. O nenezinho, a criancinha, tem que ir para o maternal, né, para o prezinho. Da mesma forma, na vida transcendental é assim, começar do começo, tá? Como começa? Na verdade, não começa nem com regras e regulações. Começa se associando com as pessoas conscientes de Krishna, se associando com os devotos de Deus. Como nós falamos, cantando e dançando, né? Comendo e bebendo e falando com os devotos. Aí, se a pessoa gostar, se ela sentir aquele gosto superior, aquele prazer, uma amostra grátis, né, Bhima? Ela fala, o que eu tenho que fazer? Olha, agora você tem que não comer carne e peixe, ovos, não sexo ilícito, não jogo de azar. Tá? Mas tem que fazer tudo isso? Não. Você perguntou o que tem que fazer. Você já ouviu o que tem que fazer. Agora, entre ouvir e fazer, aí tem uma distância, né? Então, é assim como nós falamos, naturalmente, espontaneamente. Agora a pessoa já quer chegar fazendo serviço amoroso a Deus, espontâneo, já quer chegar no estágio de devoto puro. Ele nem começou as regras e regulações, ele já quer, como nem começou o prezinho, já quer ser doutor, já quer ser PhD. Não dá, né? Aí não dá. Aí quer ser enganado. Aí já aparecem os enganadores e engana você. Não, você já vai ser iniciado. Você é um perna de pau, coração mais sujo, coração e mente mais sujo que pau de galinha. Mas você já pode ser iniciado. Tá bom, então tá bom. Quer ser enganado? Krishna manda enganador. Quer um mestre enganador? Krishna manda um... cada mestre tem o discípulo que merece e cada discípulo tem o mestre que merece. É assim que funciona, né? Agora, se você quer o serviço prático e amoroso a Deus de verdade, se você quer Deus de verdade, se você quer um mestre de verdade, o começo é esse aí, se associar com os verdadeiros devotos de Deus, aqueles que estão na sucessão discipular, os seguidores fiéis de Prabhupada. E aí, meu amigo, aí começa do começo, na fase neófita, a fase de seguir regras e regulações, e estende-se até chegar ao serviço prático e amoroso e espontâneo ao Senhor Krishna. Mas isso leva anos, né? Isso leva anos. É possível se autorrealizar nessa vida? Sim, é possível. É só seguir regras e regulações, é só fazer tudo certinho. Aí a coisa acontece, né? Jejuns, sacrifícios, o maior de todos os sacrifícios, japa jagya, como está no Bhagavad Gita, japa jagya, cantar o mínimo de 16 voltas do Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, jejum duas vezes por mês, não é, Bhima? Não comer carne, peixe ou ovos, não fazer sexo fora do casamento, não praticar jogo de azar, não se drogar nem com a droga do café, refrigerante, etc., né? refrigerante de cola, né? Refrigerante cheio de cafeína e por aí vai. Mas isso é naturalmente, tá? Não é com loucura, doideira. Não, devagar, devagar e sempre. É aquele ditado, né? Vamos devagar porque estamos com pressa. Fazendo a coisa certa. A finalidade de todas as fases é satisfazer o Senhor Vasudeva, Krishna. Quando alguém é perfeitamente avançado no serviço prático e amoroso a Deus, Vasudeva, ele se desapega por completo do serviço ao corpo. Isto é da posição a ele atribuída na existência material. Estava ouvindo a aula de Prabhupada, né, Bimala? O que ele falou? É. Luxúria, buscar o seu prazer. Amor a Deus, buscar o prazer de Deus, a satisfação, dar prazer a Deus. Se você vive para dar prazer a Deus, isso é vida transcendental. Se você vive para sentir prazer, desfrutar de prazer, isso é luxúria. Essa é a diferença entre amor e luxúria, né? O devoto, ele ama a Deus. Então quem ama, serve. Agora a pessoa fala que ama, mas não serve. Que raio de amor é esse? Com certeza não é amor a Deus. Após desapegar-se assim, ele se torna deveras perfeito em conhecimento e ocupa-se com perfeição a serviço do Senhor Vasudeva, Krishna. Shri Chaitanya Mahaprabhu diz que Divera Swarupa Raya Krishnera Nitya Dasa, em português, toda a entidade viva, por posição constitucional, é serva eterna de Deus, Krishna. Está vendo? É o que nós somos naturalmente e eternamente, servos eternos de Deus, Krishna. Infelizmente, a maioria das pessoas do mundo inteiro, 99,99% das pessoas do mundo, não se lembram disso, não tem consciência disso, e não vive isso e não faz isso. Tudo bem que na teoria todo mundo ama Deus, na teoria todo mundo serve Deus, na teoria todo mundo conhece Deus, mas na prática, ninguém serve a Deus, ninguém ama a Deus e ninguém sabe quem é Deus. Tão logo alguém se ocupe em serviço ao Senhor Vasudeva, que é o Deus único, o Pai de todos, a causa de todas as causas, ele atinge sua posição constitucional normal. Essa posição chama-se estado liberado. Prabhupada cita um verso aqui, uma linha, né? E explica que no estado liberado, nos situamos em nossa posição consciente de Krishna original. Então, se a pessoa fala que é liberado, acha que é liberado, mas não é consciente de Krishna, ele está enganado, para rimar. Ele está enganado. E enganado, ele passa a enganar os outros, sem saber, sem querer. Abandonamos todos os compromissos com o serviço à matéria. Compromissos inventados sob os nomes de serviço social, serviço nacional, serviço comunitário, serviço canino. Agora, bicho, tem até... que proporam, né? SAMU para o cão. Claro, né, que os governantes devem proteger todos os cidadãos de um país. E a galinha é cidadão, o porco é cidadão, a vaquinha é cidadão, não só o cão e o gato, né, mas as pessoas acham que tem que proteger os cães e os gatos. E os outros cidadãos citados, peixes, porcos, galinhas, vacas, não, aí não. Tudo bem, né? Fazer o quê, né? É a ilusão, né? A ignorância que faz essas pessoas agirem assim. Com todos esses serviços que Prabhupada está citando aqui, serviço automobilístico e tantos outros serviços conduzidos sob a ilusão de eu e meu. Como se explica no segundo capítulo do primeiro canto do Śrīmad-Bhāgavatam 1.2.7, Prabhupada cita o verso e explica que aquele que presta serviço prático e amoroso à suprema personalidade de Deus, Shri Krishna, adquire imediatamente conhecimento imotivado e desapego do mundo. Assim, todos devem ocupar-se em servir a Vasudeva, Krishna, sem desejos materiais, especulação mental ou atividades frutivas. Nosso dever, o dever de todos. Por quê? Porque todos nós somos servos eternos de Deus, Krishna. E a função do servo é servir. Então, se o servo não serve, para que serve um servo que não serve? Para nada, né, Bimala? Só para se iludir cada vez mais. Não, eu não sou um servo, eu sou o amo, eu sou o patrão, eu sou Deus. Tá bom, vai em frente. Krishna patrocina você quebrar a cara quantas vezes quiser e tomar o chute na cara da ministra da ilusão que calça o butinão com o bico de aço e chuta o focinho de todo mundo, né? E aí o cara, oh, perdi o chão. Não, calma, você vai conseguir agora. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, você vai se dar bem, você vai ser feliz. É, você vai ter prosperidade e tal. E aí Maia enche o cara de ilusão novamente, aí o cara acha que vai conseguir, a hora que ele vai achar, a hora que ele... Não, agora eu consigo, aí Maia vem, puf, mete o bico no focinho do cara de novo, e ele perde o chão de novo, e assim vai, né? Quebrando a cara eternamente, até a gente cansar. Ó melhor dos reis, alguém que é fiel, que está sempre ouvindo as glórias da suprema personalidade de Deus, Krishna, que está sempre ocupado no cultivo de consciência de Krishna e em ouvir a respeito das atividades do Senhor Krishna, mui brevemente torna-se candidato a ver a suprema personalidade de Deus face a face. Tá vendo? Tá bom, já parei de falar, todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Śrīmad-Bhāgavatam, O Purana Imaculado. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e essa coleção está de graça na quarta linha, para você ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Você clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu a coleção Śrīmad-Bhāgavatam. Você clica nessa foto, nesse livro aí. Já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, então vamos ler mais um pouquinho da coleção Prabhupada Lilamrita. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Pastyatyadeshatarine. Então, deixa eu tomar água, calma, Bimala. Desculpem. Então, vamos lá. Onde nós paramos aqui? Ah, Prabhupada tinha acabado de mandar uma carta, né? E agora por que ele mandou a carta, né? nós vamos entender. Os dois interesses, família e pregação, estavam conflitantes. Radharani jamais mostrara nenhum interesse no jornal De Volta ao Supremo. Na pregação, né? Ela parecia trabalhar contra o seu entusiasmo, tanto para publicar quanto para ganhar dinheiro. É, uma esposa, ela pode ser uma atrapalhante, uma ajudante ou uma indiferente, né? A casa comercial era chamada Abai Charan Ji em Sons, e todavia os filhos não estavam inclinados a ajudar. E quando ele mandou chamar o seu criado para juntar-se a ele em Lucknow, a família objetara, dizendo que eles precisavam muito de Gouranga lá. É, o empregado tinha que ficar servindo a mulher e os filhos. De que adiantava isso? A família não estava interessada nem em apoiá-lo nos negócios, nem em adotar a vida do serviço prático e amoroso a Deus. Aí muita gente queria saber, né? Se a família de Prabhupada seguia ele, né? Está aqui a resposta, né? Não, nem nos negócios, nem na pregação. Depois, atualmente, agora parece que tem um filho de Prabhupada que está se envolvendo na consciência de Krishna. Mas, quando um devoto puro se autorrealiza, um monte de gente vai de carona, né? Várias gerações anteriores a ele e várias gerações depois vão de carona para a morada eterna de Deus. Se uma pessoa se autorrealiza na família. E uma vez que seus negócios eram basicamente um resultado de sua vida familiar, ele se arrependia de ter que dar tanto de sua energia a tal ocupação. Era a velha lei econômica de Marshall, que ele aprendera na faculdade. Sem afeição familiar, o ímpeto econômico de um homem se enfraquece. Evidentemente poderia haver um equilíbrio compatível, poderia haver um equilíbrio compatível entre serviço à família e serviço prático e amoroso a Deus. Bhaktivinoda Thakur descrevera duas obrigações simultâneas, a corpórea e a transcendental. Né, que eu estava pensando aqui, né, que nós falamos de Bhaktivinoda Thakur no começo do programa. O status social, o desenvolvimento mental, a limpeza, a nutrição e a luta pela vida eram obrigações corpóreas. As atividades do serviço prático e amoroso a Deus eram transcendentais. E as duas deviam sincronizar-se uma com a outra. Na vida de Bhaktivinoda Thakur, sua família era uma fonte de encorajamento transcendental e ele usava sua posição social para expandir a sua pregação. Mas a experiência de Abai era diferente. Os dois caminhos pareciam estar em guerra, um ameaçando a existência do outro. Ele sentia-se operando um tanto como os materialistas que criticara em seus escritos, absortos na luta pela vida, sem tempo suficiente para a autorrealização. Embora sua família lhe fizesse cada vez mais exigências, trabalha seu asno, eu quero isso, eu quero aquilo. É, uma inimiga é assim, né? Uma esposa inimiga é assim. Faz do marido um asno. E o asno, apegado à asna, faz tudo o que ela quer, né? Vira um cachorro bailarino nas mãos de uma mulher. Embora sua família lhe fizesse cada vez mais exigências, ele estava se sentindo menos inclinado a trabalhar para eles e mais inclinado a pregar a consciência de Krishna. Era uma situação difícil. Tudo o que ele podia fazer era avançar diligentemente, manter sua família, expandir seus negócios e esperar por um grande sucesso para que pudesse fazer reviver a sua publicação. mas a indústria de Lucknow parecia quase além de seus recursos. Propositalmente, ele começara em grande escala, com o objetivo de fazer um lucro maior. Mas as despesas mensais eram altas. Ele atrasara no pagamento do aluguel e agora estava envolvido num caso judicial com o senhorio. Embora visitasse Calcutá regularmente e encomendasse matéria-prima de Calcutá para Lucknow diariamente, ele sempre percebia que seus familiares em Calcutá não queriam cooperar com ele. Seu criado Gouranga também relutava em trabalhar da forma como a Abai exigia e pensava em voltar a viver com sua família. A Abai novamente escreveu a Gouranga no dia 23. Oferecendo minhas humildes reverências ao devoto de Deus, Gouranga Prabhu, recebi o seu cartão postado datado de 18/11/45 e tomei conhecimento de todas as informações. Não é necessário você vir aqui para passar apenas um mês após gastar o dinheiro e depois voltar. Por agora, pegue 25 rúpias de Dubra e vá para casa. Escreva-me uma carta após a sua chegada e depois lhe enviarei o resto de seu dinheiro em uma ou duas prestações por ordem de pagamento. Então, a partir de agora, queira informar-me sempre que puder vir aqui. Comecei o meu trabalho aqui em maior escala. Você viu isso com seus próprios olhos, três pontinhos. Assim, se não houver renda, quem responderá pela ação judicial? Tudo está sobre meus ombros. O irmão e os filhos estão apenas comendo e dormindo como um bando de malandros e rachando a lenha na minha cabeça. Vá para casa, tão logo receba o dinheiro e tente voltar logo que possível. Assinado, seu Abai Charandi. Capítulo 6. Um amigo desconhecido. Que os moralistas severos me acusem de estar iludido, não me importa. Pode ser que os peritos em atividades védicas me caluniem por me considerarem desencaminhado. Pode ser que os amigos e parentes me chamem de frustrado. Meus irmãos me chamem de tolo. Os abastados mamonistas sugiram que sou louco e os filósofos eruditos declarem que sou muito orgulhoso. Mesmo assim, minha mente não se desvia um centímetro da determinação de servir aos pés de lótus de Govinda, ainda que eu sinta como sou incapaz de fazê-lo. Madhavendra Puri. Ah, eu pensei que era Prabhupada que tinha escrito isso. Poxa vida, parece. Bom, os mestres vivem e falam as mesmas coisas, né? Senão não é mestre, senão é um especulador, né? Senão é um desviado. Eu jurava que era Prabhupada, Bimala, que estava falando isso. Bom, cabe igual uma luva, né, na vida de Prabhupada. Acho que foi por isso que Prabhupada colocou aqui, né? Nossa, que coisa linda, hein? Ah, vou ler de novo. Um amigo desconhecido. Que os moralistas severos me acusem de estar iludido, isto não me importa. Pode ser que os peritos em atividades védicas me caluniem por me considerarem desencaminhado. Pode ser que os amigos e parentes me chamem de frustrado, meus irmãos me chamem de tolo, os abastados mamonistas sugiram que sou louco e os filósofos eruditos declarem que sou muito orgulhoso. Mesmo assim, minha mente não se desvia um centímetro da determinação de servir aos pés de lótus de Govinda, ainda que eu sinta como sou incapaz de fazê-lo. Assinado, Madhavendra Puri. Só de ouvir isso e falar isso e a gente e ler esse nome, a gente se purifica, né? Além de suas dificuldades com os negócios e a família, Abai tinha que sobreviver aos embates da independência e partição indianas. Ele não era ativo politicamente, mas sim uma das centenas de milhões de pessoas afetadas pelo violento amanhecer da independência indiana. Enquanto Gandhi e o Congresso, dominado pelos hindus, exigiam uma Índia unida e livre, a Liga Muçulmana, liderada por M.A. Jinnah, exigia a partilha e sua própria nação muçulmana, o Paquistão. O conflito grassava. Em agosto de 1946, o governo britânico demissionário convidou Jawaharlal Nehru, presidente do Partido do Congresso, a formar um governo nacional interino. Mas a Liga objetou. A causa muçulmana seria negada. Jinnah já declarara 16 de agosto o dia da ação direta, que pouco perturbara a maior parte da Índia, mas em Calcutá resultara em conflito entre hindus e muçulmanos. Em 5 dias de violência morreram 4 mil e milhares mais ficaram feridos. Nos meses seguintes, os nações independentes com Jawaharlal Rao e Nehru como o primeiro ministro da Índia. Tá, vou ler de novo aqui. Deu alguma mancada aqui. Em 5 dias de violência morreram 4 mil e milhares mais ficaram feridos. Nos meses seguintes, os nações independentes com Jawaharlal Nehru como primeiro-ministro da Índia. E nos primórdios de 1947, quando o novo vice-rei Lord Mountbatten encontrou-se com líderes políticos indianos para planejar a transferência de poder, novamente irromperam motins, porquanto os muçulmanos exigiam o Paquistão. Com a ameaça da guerra civil, finalmente o Congresso concordou com a partilha e no dia 18 de julho a proposta de independência indiana foi aceita sem dissensões. Um mês mais tarde, a Índia e o Paquistão emergiram como nações independentes, com Jawaharlal Nehru como primeiro-ministro da Índia. A partilha dilacerou a Índia, deixando 5 milhões de sikhs e hindus no Paquistão e quantidade equivalente de muçulmanos na Índia. E a grande migração começou. Refugiados fugindo do Paquistão para a Índia e da Índia para o Paquistão chocavam-se entre si e mesmo com seus próprios compatriotas de fé oposta, e a violência resultante disto sacrificou centenas de milhares de vidas. Puxa vida, hein? Srila Prabhupada comenta: nosso movimento de independência fora começado por Mahatma Gandhi para unir todos os diferentes setores do povo, mas na verdade o resultado foi que em vez de unir-se, a Índia se dividiu. Tá, vamos parar aqui, né? É o que a gente sempre repete aqui, né? Os políticos buscando soluções só causam mais problemas. É porque vida material, né? Não segue os planos de Deus, faz os seus próprios planos. E aí, meu amigo, ninguém pode se opor a Deus. E aí os caras acham que podem fazer o que acham certo e se opõem a Deus e dá tudo errado. E aquilo que eles acham que é uma solução, na verdade, são mais problemas criados por eles mesmos que eles nunca vão conseguir resolver. E aí eles fazem mais problemas, quer dizer, eles buscam mais soluções e criam mais problemas. E cada vez mais o mundo se enche de problemas porque as soluções que eles encontram não têm nada a ver com os planos de Deus. E toda vez que nós buscarmos soluções que a gente acha certo,